Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs da internet. Eu sou o Fernando Baroni, com meu novo brinquedo. E aqui à minha frente está aquele de sempre. Oh. O ruivo. O mais bombado. Ui! Que cresceu o bíceps desde a última vez que eu vi. Agora sim. Tá malhando? Tô parecendo The Rock. Thiago Pesanetic. Olá! Sabe o que eu ia falar? Tipo, quando eu tenho efeitinho, não pode. Agora você pode ter o efeitinho que for. Você quer ter efeitinho? Não. Porque agora com você é permitido isso. Não, vamos lá. Fala. Oi. Mas é que eu não tô ouvindo, não sei qual foi o efeito que tá tendo. Você tá meio Darth Vader, Rosalina. Você não? Luke, I am a father. É óbvio que eu falar isso, mas tudo bem. E agora, o que tá acontecendo? Mesma coisa. Mexe aí, então. Foi no 62. 62, vamos lá. 62, vamos ver. Olha lá, hein? 62. Pum. Agora vai, hein? Não é muita coisa, não. Ah, que saco. Parece que a gente tá falando de uma garrafa. Olha, eu gostei. Message in a bottle. Então, a gente tá brincando com essas merda toda, por quê? A gente demorou pra cacete pra voltar a gravar, porque estávamos sem equipamento. Não. A gente tava reformando esse estúdio magnífico. Agora a gente tem um pessoal ali atrás do vidro. Olá, pessoal. Beleza? Eles estão falando aqui, estão sem microfones lá. Quem não sorrir não vai ganhar salário. É isso aí, engenheiro de som. É o cara que escreve as nossas pautas e tá editando no nosso ponto eletrônico. Tudo bonitinho. A gente agora então, é um podcast de outro nível. Não, a gente se fudeu, ficou sem equipamento. Demorou pra gente arranjar equipamento de novo. Porque a gente não tinha dinheiro. Basicamente. Vocês não pagam pra ver essa bosta, vocês querem o quê? Depois a gente abre um apoia, assim, uma mensal. Se as pessoas pagarem, a gente faz um por dia. Não. Ah, tá. Se as pessoas pagassem, sei lá, por episódio, 10 reais. Ah, 150 faria. Pessoas pagassem. Faria e largava o trampo. Lógico, a gente vivia disso. Gente, paga 10 reais por episódio pra gente fazer isso. Não, 10 conto por episódio é muita coisa. Não, cara. Um real por episódio. Ah, depois... A gente tá falando como se a gente... Mas se um dia a coisa ficar séria, a gente discute isso mais pra frente. Exatamente. Mas por enquanto a gente tá aqui, ó, de graça, feliz. E nunca vai deixar de ser de graça, na real. Se for rolar um esquema desse, paga quem quer. Paga quem quer. Mas, enfim, agora temos equipamento, foi uma correria, foi sim. Atrás de microfone, atrás de pedestal, sim. Atrás de um transformador de voltagem pra mesa. Que burro não ler o manual, né? É, o manual e não, o anúncio. No outro grande integrante aqui também, foi na cara a coragem, arriscou não comprar um troço contando que vinha, dentro junto com o microfone. Ah, é verdade. O cachimbinho que prende o microfone. Porque não leu o anúncio. Não, não nem leu o anúncio. É eu ter o microfone em casa e não ter aberto pra caixa pra ver que tinha. Puta isso. Que pariu, né? Não, eu abri e vi o microfone e falei, é um microfone. E pra mim tava bom. Não recebi um monte de pedra numa caixa. Né? Olha, eu fiquei com medo, hein? Porque veio de um lugar mó longe, assim. Mas chegou rapidinho. Eu comprei na época do carnaval. É que a gente tem que lembrar também que o Thiago usa a internet como um idoso. Então toda a compra na internet é suspeita. Eu comprei pela primeira mão. Ainda tem primeira mão? Eu não sei. Boa pergunta, acho que não. Mas deve ter online, deve ter. Deve. Não, eu comprei pelo Mercado Livre aí, ó. Mercado Livre, patrocina a gente. A mesa foi pelo Mercado Livre também. É, o único lugar que vende na internet as coisas, né? Mas tá bonita essa mesa, hein? Eu gostei, vistosa. É, mas bonita que a de antes, né? Ela é lixo, né? Nossa. Aí, Celso, enfia no cu essa merda aí. Mas é isso aí, estamos de volta, olha que maravilha. É verdade, e sabe que a gente não... A gente falou sobre a pauta que nós vamos fazer hoje, não, né? Ainda não. Deixa eu pensar se tem algum quadro do Thiago. Antes disso, eu quero te fazer uma proposta aqui, já em frente aos ouvintes. Eita porra! Se a gente fizer essa porra semanal? Ah, olha lá, hein? Eu faço, hein? Faz? Faço. Beleza. Vou fazer. Vamos fazer. A partir de agora, o podcast vai ser semanal. Vixe, se não tiver, a culpa é do Thiago que não veio gravar. Porque o estúdio é onde eu moro. É, ele quebrou a casa dele, tirou o banheiro, tirou tudo e virou um estúdio. É, só deixei um lavabinho. Só então, um lavabo. Só tem lavabo e estúdio. Eu tomo banho no trabalho. Peraí, deixa eu tossir. Olha, você achou mais profissional gravar esse semanal, nem tossindo no microfone. Exato, você viu? Agora eu vou vir gravar de tela e gravata, pô. É o efeito Sam Raimi. Não sei se você sabe, o Sam Raimi, ele só grava de terno e gravata, né? É mesmo? É, porque é tipo trabalho, ele leva a sério. Eu acho uma foda isso. Interessante isso. É tipo se vestir também pra trabalhar no home office, né? É. Faz diferença. Claro que faz. Já trabalhei de home office e quando eu trabalhava de pijama, eu não trabalhava. Mas você sabe que até quando eu escrevo, se eu tô de cueca só, porque normalmente você tá em casa, você fica de cueca. Tá em casa sozinho, você fica de cueca. E olha lá. E rende menos do que quando eu tô com a roupa, que eu vou sair, fazer alguma coisa, meio que tipo, dá aquela, não, beleza. Aqui você vai fazer algo, né? É diferente. Exatamente, é. Mas isso não tem a ver com o que a gente vai falar hoje, então. Não, não tem. Deixa eu falar do quadro do Thiago. Porque passou o carnaval, né? Passou faz tempo. E o que aconteceu com o Thiago no dia do bloquinho no carnaval? Ah, tá. Eu já tive um teaser dessa história. É, essa história foi maravilhosa. Porque assim, no dia do bloquinho do Baixa Augusta, eu moro na próximo da região, uhum. Eu tive um evento de quadrinhos que eu fiz, que foi no Memorial da América Latina. Certo, eu lembro disso. Nossa, faz tempo. Foi no domingo. É, carnaval, faz tempo. Foi no carnaval? Foi em fevereiro, sim. Não, foi final de fevereiro, né, o carnaval, né? Ah, é, eu não estava no Brasil. Ah, desculpa. Ah, meu Deus do céu. O cara tava na Dinamarca. Foi, eu fui ter diarreia na Argentina. Malditos argentinos. Ah, a culpa é da... Comeu um chorizo lá, bem tal, assim. Chorizo eu não comi, mas comi umas carnes fodidas, cara. Mas o que me fez passar mal, na verdade, foi a comida do avião da Qatar Airlines. Olha lá, meu puta merda. Comida de avião tem um estigma, não é à toa, né? Olha, a comida de avião eu passo mal tranquilo, sabe por quê? Porque se a gente pega aqui voo doméstico, o que é a comida do avião? Barrinha de cereal, salgadinho... É, aquele amendoinzinho lá que vem 6 amendoins. Isso. E um refrigerante. É. Que é no copinho. Sim. Bom, daí eu saí desse evento de quadrinhos com uma mala cheia do que sobrou, né? De quadrinhos, o meu livro. Cheia do que sobrou, vendeu porra nenhuma. Não, pior que eu vendi bem, eu me surpreendi. Mas assim, mas tinha alguns, né? A gente sempre leva mais, né? A gente é otimista, né? Por natureza. Otimista, é. É que é melhor sobrar do que faltar, né? Que se você perder uma venda porque não tem, a tristeza é infinita. Pô, na CCXP o meu livro não zerou e, tipo, no domingo às 4 da tarde ainda ficou até o final gente vindo querendo comprar. Eu lembro disso, você ficou arrasado. Aliás, agora somos amiguinhos de coletânea. Ah, é verdade! Nós agora dois estamos na coletânea Space Opera em quadrinhos da Editora Draco. Exatamente. A gente nunca teve em nenhuma juntos. Não. Olha, é o primeiro de muitas. Faz coração sem coração. Ah, 11 reais, princípio. Eu vou gravar enquanto eu falo, eu vou gravar um stories no Instagram. Porque daí puta, fodeu, vai dar tilt. Não, porque as pessoas, elas gostam de quando a gente faz essas coisas assim. Eu nunca fiz, mas vamos ver. Então, deixa eu ver. Você já fez pelo menos umas 4 stories enquanto a gente gravava. É verdade, Barone? É verdade. Então, Barone, eu tô fazendo stories aqui enquanto gravo. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Deixa eu ver se ficou bonito, peraí. Eu tô fazendo stories aqui enquanto gravo. Fala alguma coisa aí. Vamos fazer o seguinte, a gente já enrolou pra cacete, que a gente teve que explicar. Cala a boca, peraí. Mas que filho da puta! Peraí, não tá indo agora, travou. Porque você é um velho maldito. É o celular que é velho, não sou eu. Então, foi. Ó, a gente já enrolou pra cacete, a gente explicou porque demorou. Ó, tá demorando pra começar, então... Eu fiquei preso. Não, na semana que vem você fala o que aconteceu com o Thiago no carnaval. Tá bom, vai, então a senha. Qual a senha? Swordfish, vamos lá. O tema de hoje é surpresa, né? Pra mim é. Ah, então tá bom. Eu não faço ideia. Não faz ideia. É a história da televisão brasileira desde a TV... Não, desde a TV Tupi até o canal de YouTube de Minecraft com 3 inscritos. A gente vai, tipo, basicamente falar de pornô chanchada, então, e ir pra Minecraft. Exatamente. Tá. Então a gente... Na verdade, sabe o que é esse episódio? É um episódio que vai se tornar muito corriqueiro na nossa vida, que são listar coisas que a gente pensa na hora. Porque a gente... Mal e mata em pau. O famoso episódio filler da temporada de 23 episódios. Isso que a gente teve, tipo, 2 meses. O último episódio foi em janeiro que a gente foi ao ar. Ah, mas essa é a graça, né? É, essa é a graça. Então, assim, vamos falar sobre a televisão brasileira, o impacto e a morte dela e o início do YouTube. Porque eu tenho um ponto em específico que eu quero falar. Por isso que eu escolhi esse tema. Tá. Do YouTube. Do YouTube. Então tem que tá passar acontecendo um porra fenômeno toda... Agora. Isso. Pra chegar onde você quer falar. Nós vamos falar das grandes divas, como a Nair Belo, Hebe, Inesita Barroso. Não, essa era da rádio. Como é que era o nome da outra? Tinha 3. Era Nair Belo, a Hebe Camargo. Camargo. E tem aquela outra. Já morreu também? Já. Não é? Tem 300 anos. Não sei. Ah, esqueci, mas olha, você mora no nosso coração, senhora. Não, mas assim, vamos lá. Você também pegou a época de TV de tubo. Com certeza, com porra. Com cursor não, é... Tinha um disco que você girava, fazia tac, tac, tac, e tinha oito canais. E aí quando você não tinha... A sua antena era interna, né? Aí não, eu morava em casa. Então tinha uma antenona no teto. É, eu vira e mexe, tinha que mexer nela pra funcionar. Subindo no telhado. É ficar uma pessoa vendo a TV falando, mexe mais, volta, volta, volta. Não, não, não, um pouquinho mais. Vira pra direita, vira pra esquerda. Era uma beleza. Nossa, e super tranquilo. Subir num telhado pra mexer numa antena pra assistir uma do... E berrando pra pessoa que tá no telhado. Que tá no telhado. É porque o vento batia, mexia na antena, tinha que mexer de novo. É verdade, desgraça. Caramba. Eu morava em prédio, tinha, né, a antena do prédio, né? Mas quando eu cheguei a pegar a época de ter antena, época de ter antena interna, que a gente põe a bombril. Até assim, até mesmo porque a aparelhagem era bem mais precária na época, sim, né? Tinha uma antena no prédio, mas você tinha uma saída no apartamento. É, então um a TV que... da sala Exato, era só. Se você tinha mais de uma TV, conforme elas foram se popularizando depois, começo dos anos 90, você precisava dos triângulos, as piramidezinhas. De... Ou aquela... também tinha um negócio, um botãozinho. Tinha um seletor, UHF e VHF. Pra ver MTV tinha que virar e ficar rezando pra pegar. E aí pegava tipo meio tremido, assim. Ou pegava todo azul. Era mó legal. Os clipes ficavam mais legais. Tudo era clipe do Pink Floyd. A gente tinha filtro no Instagram antes do Instagram. Aí, ó, Instagram. Chupa, stories do Instagram era a gente vendo MTV na época. E então, aí a gente pegou essa época. A gente já pegou TV a cores, né? Não, eu tive. Eu, inicialmente, bem pequenininho, eu me lembro de TV branco e preto em casa. Eu também, mas eu tinha, sei lá, 4 anos. Exato, exato. Logo depois já veio a TV colorida. Não, e, pô, sei lá, no mesmo ano acabou virando colorida. Antigamente, antes da gente, tinha a TV branco, quando era só preto e branco a televisão, tinha um adesivo que você colava. Ah, ficava amarelo, ou verde, ou vermelho. Que era pra dar cor. Olha a televisão, foi... Mas, tinha TVs portáteis nessa época, preto e branco, lembra? 5 polegadas. 5 polegadas. Só que assim, a tela era 5 polegadas e a televisão em si era enorme, né? Nossa, o aparelho. Sim, era um quadradão, pesava monstro. Pesava 8 quilos. Sem bateria. Com bateria pesava 20. Exato. Hoje em dia a gente fica nessas de... Ai, meu celular, não sei o que, deu problema, não tá pegando Wi-Fi. Porra, tipo, você tá carregando aqui um computador, uma televisão, um rádio, um negócio... E, tipo, antigamente a gente não tinha como andar com nada, a gente tinha que ficar na frente da televisão, brigando pra assistir um programa na televisão. E se você queria trocar de canal, você tinha que levantar, ir até a TV. É verdade. E, assim, eram 8 opções, no máximo. Se não tiver nada nessas, velho. Porque nunca pegava todas. Sempre pegava, né? O canal 5, que era Globo. Em São Paulo. Em São Paulo. 4 SBT, 7 Record. 7 Record. 2 era Cultura. 2 era Cultura e a 8 Manchete, quando existia Manchete. Não, era 9, canal 9 Manchete. Não era 8? Não, era canal 9 Manchete. Ah, era 9, verdade. 11 era Gazeta. Gazeta e 13 Bandeirantes. Bandeirantes, isso. E, nossa, era... E depois teve o canal 21. Canal 21, mas canal 21 foi final dos anos 90, início dos 2000, né? Foi tudo isso? Não, era no meio dos anos 90, eu acho. Não, eu acho que foi mais ou menos 98. Já dava pra escolher no controle remoto. Não, já era controle remoto, né? Já era pré todo mundo ter net. O cara, a TV que eu tinha em casa... Net, não... TV a cabo. Ela era quase um móvel por si, assim. Ah, sim. Era o tubão, aí tinha uma puta caixona de madeira em volta, assim, e tal. Telefunken. É, tinha aquele trocinho de girar. Uhum. E ela tinha um botãozinho que você apertava... Um trocinho ia pra frente e pulava um controle remoto. Ah, vá, que você tinha dessa. Era animal, mano. Pô, esse é tipo do Volta pro Futuro, pô. O controle remoto era, sei lá, do tamanho do tabuleiro de xadrez, assim, quase. É, era um quadradão, monstro. 90% dos botões não serviam pra nada, né? Não. Era ótimo. E quando depois teve aquela época que quando tinha VHS também tudo, tinha aqueles controles universais. Sim. Que nunca funcionou. Você tinha que pegar um código. Um código. E não funcionava, não adianta. A gente comprava no camelô, tentava fazer funcionar, não funcionava. Tá, mas e aí? Quer chegar? Não, eu quero chegar... Né? Calma, a gente vai falar sobre a televisão. Então daí o conteúdo da televisão que nós consumíamos. Era TV Cultura de manhã. Eu via muita Cultura de manhã à noite. Clube, Globo, desenhos muito legais. Né, essas coisas. Eu falei TV Tupi no título só pra ser, mas tipo assim, a gente não pegou essa época. Não. Eu até saberia dizer alguma coisa sobre essa época, porque eu sou uma pessoa que entende de tudo. Ah, tinha a época dos festivais televisionados de música. Globo de Ouro. Mas assim, Cultura pra cacete, pelo menos eu assistia muito. A gente é da época que TV Cultura, tipo, formava o caráter de todo mundo. E Manchete. Manchete também. Os desenhos japoneses. Desenhos japoneses. Até antes dos desenhos japoneses tinha o Jaspion, tinha o Changeman. O Black Kamen Rider veio depois, né? Mas era mais ou menos aí. Tinha o Flashman, que eu achava incrível, que metade do episódio era as mesmas cenas, todo episódio dele se transformando. É. E ele usando as arminhas, e era tudo igual. E tinha o Zillion. Nossa, sim. Tinha o Jiraiya. Jiraiya. Eu lembro quando eu tava no pré, eu brincava de Jaspion, e aí eu brincava que eu era Mimi. Eu acho que eu já contei essa história aqui, não brincar? Não contei? Eu acho que não. Ah, não? Você porque, era tipo, Mimi? A Mimi, mas eu achava que era o Mimi. É, porque era o único monstrinho do grupo principal. Uhum. Eu queria ser um monstrinho. Só que era uma monstrinha. Mas também não tem problema, né? Os caras me zoavam, mas eu achava legal. E eu sempre falava que eu era Mimi. Beleza. Não é? Tudo bem. Então, eu era muito... Eu era desconstruidão. Por isso que hoje em dia eu uso saia na rua. Você era ruivo e usava qualquer artifício pra se incluir, né? Na verdade era isso. Mas daí eu lembro que eu mudei de escola e aí eu não conseguia ver mais o Jaspion, essas coisas, fiquei mó puto. Mas também Jaspion, hoje em dia, pensa no Jaspion. Tinha um episódio que o negócio lá, o monstro roubava os umbigos das crianças. E eram umas bolinhas que pareciam uns pão de queijo, assim, sabe? É. Tipo, então não valia a pena o Jaspion. Foda-se o Jaspion. Agora tem na Netflix. Né? Mais do que os desenhos da Manchete, eu lembro quando a Manchete tava falindo. Foi um marco da Você lembra TV? No dia que os caras invadiram pra pedir salário? Que sim. Nem você faz no seu trabalho atual. Que eles colocaram... Eu lembro que eu tava estamos esperando... Estamos passando fome. É, e eu queria assistir o Yu Hakusho e aquele papel. Eu ficava assistindo e falei, não, eu quero que eles tirem. Cara. Ficou horas, né? Ficou horas, foi horrível. E teve uns meses que era aquele suspense. Tinha dia que a Manchete tava funcionando, tinha dia que não tinha nada. No Canal 9. É. Não, daí depois parou. Daí parou pra sempre. Parou pra sempre, daí ficou, tipo, sei lá, um mês sem nada. Acho que passando umas reprises dos programas nada a ver. E aí depois a RedeTV entrou. Para. É, aí veio... Mas a RedeTV, ela começou ambiciosa até. Ela era meio popular barra ambiciosa. Depois, não. É, e fizeram a grande fusão de Manchete e RedeTV no YouTube. Já aproveitando aonde a gente vai chegar. Tem um vídeo que chama João Gênesis Evan Kleber. Nossa, não faço ideia. É a abertura de Evangelion com a temática do programa do João Kleber. Eu vi isso. Era, é isso incrível, foi foda. Cara. Eu vi. Vou linkar. Linka, tem que linkar. Aí, Ayrton, Marinho, você, né? A gente não falou de você. Lembra de nós aí. Outra coisa que era muito legal. Nessa época, o SBT era incrível. Principalmente aos domingos. Porque você tinha Topa Tudo por Dinheiro. À noite, sensacional. À noite, incrível. Topa Tudo por Dinheiro. Tinha o programa do Gugu, né? Eu sou da época que até o Gugu fazia o Viva a Noite. Nossa, sim. O Viva a Noite. E o Faustão tinha o programa que era o... Como que era o nome do programa do Faustão? Que ele usava gravata borboleta, eu lembro disso. É. O louco, meu. Tinha o... Nossa, o Viva a Noite era bem legal, na verdade. Viva a Noite ia, tipo, o Trio Los Angeles. Essas coisas assim. E nossa, tinha aquele programa da madrugada do Mesquita lá, do Otávio Mesquita, lembra? Tinha o... Vem comigo, como é que era o nome desse cara? Puta merda! Que era o Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. Com... Eu vi esse cara pessoalmente mais de uma vez. Ele é muito cuzão. Acho que ele morreu, inclusive. Tinha um homem de sapato branco. Homem de sapato branco, sim. Caralho, é legal que a gente tá falando um monte de coisa que pra quem tem, tipo, menos de 30 anos não tá fazendo sentido. Não faz sentido algum, sim. Vão atrás dessas coisas. É sério, é lindo. A TV brasileira, ela passou por momentos lindos. E a fase das pornochanchadas a gente não pegou. A gente pegou um resquício no TV Brasil, que passava na Gazeta aos sábados à noite. Que eu assistia de pé, com a mão no botão pra mudar a casa, tipo, com o pipizinho duro. Mas era um problema, que se virasse pro 13, também ia tá passando putaria também. Putaria também, os dois eram pornô chanchada. Aí tinha a Dama da Lotação. A Dama da Lotação é o que tem a Regina... Não, é o da Vera Fischer. O que eu ia falar do Contínuo, é Sete Gatinhos. Me chama de Contínuo. Me chama de Contínuo. Contínuo. Nossa, é... Eu sou Contínuo e você é um filho da puta! Seu filho da puta! Caralho, que época linda, primor né? Primor de diálogo, né? E tinha... Eu me lembro quando eu tava assistindo uma vez e tinha uma cena de sexo lésbico entre a Débora Bloch e a Cláudia Raia. Pra mim foi o momento alto da minha sexualidade pré-adolescente. Porque, nossa, que cena, que coisa, assim. Cara, eu lembro muito de Gabriela. A Gabriela era essa famosa cena dela indo pegar a pipa. Sim, pipa. Depois, uns anos depois, Engraçadinha. Engraçadinha. Daí, presença de Anitta. Aí já era mais já velho. Já era bem mais velho. A gente já tava no colegial. Aí já batia peito com as duas mãos. Nossa, sim. Cansava a esquerda pra direita, ia pra direita pra esquerda. Sentava na mão pra ficar sem E antes disso teve o da Furacão. Que o Rodrigo Santoro fazia o... padre o, lá. É, o padre... Ai, meu, eu sabia o nome dessas coisas tudo, eu tô esquecendo. Cassis de Cotiando, era incrível. Lembra do... Eu falei que ia ser um episódio só da gente lembrando das coisas e tudo bem. Quando chegar no, na época, era YouTube, a gente vai falar de coisas mais relevantes. Lembra quando tinha a Copa e no SBT tinha um amarelinho? Não, mas eu lembro do concorrente da Telecena, o Papa Tudo. Papa Tudo. Que era sorteado no Faustão. É, era da Globo, o Papa Tudo. Papa Tudo nunca deu certo. Era bizarro, que era um duende que era uma bola com perna e braço. Exato. Nossa, era tipo um Pac-Man. Ó, Papa Tudo. É, Hans Donner, filha da puta. É, seu puto do cara. Mas, tipo, essa fase tinha muita experimentação, assim, essa até 95, por aí, pô... Teve o Sai de Baixo, que era um teatro ao vivo. É. É legal isso aí. Nossa, meu sonho era ir no Sai de Baixo na gravação. Era impossível. Era meses a fila. Não, e assim, eu Cala sou a do. Boca, Magda. Eu sou da BC. Ah, sim. E eu ficava imaginando que caralho era o Largo do Arochi, sabe? Eu não tinha referência alguma. Tipo, você conhece mais que conhece agora. É, depois que eu vi. Virei, sei lá, quase adulto, tá, comecei a vir pra São Paulo à noite. Uhum. Falei, caralho, era aqui que eles moravam na peça? E outra, que merda. É que é uma piada, porque o Largo do Arochi é super decadente. Sim. Era um lugar que já foi nobre. Eu só saquei isso e depois Sai de Baixo acabou. É, então. Nossa, e... Sabe que eu lembro muito de assistir a escolinha do professor Raimundo com meu avô. Ele ria. Ele ria. Assim, hoje em dia eu olho e falo, tipo, eu entendo o humor do negócio. Mas assim, tipo... Não tem mais graça. Não, né? Mas não tem graça. Mas meu avô adorava. Então, tipo assim, eu tenho muito carinho pelo Escolha do Professor Raimundo. A Praça é Nossa. A gente assistia a Praça Nossa e dava risada. Que tinha o Canarinho, que falava no telefone. Nossa, sim. Nossa, a Velha Surda, o Canarinho. Morreu tudo. Não, o Canarinho acho que tá vivo. A maioria morreu. A maioria morreu. Nossa. Tinha o Seu Peru. Seu Peru. Seu Peru tá vivo, né? Que é o grande dublador. Mas o Seu Peru era da Escolinha ou não, era da... Não, era da Escolinha, da Escolinha. Mas é o grande dublador do Scooby-Doo, essas coisas também, desenhos que a gente cresceu também assistindo, né? Ele era o dublador do Scooby-Doo, é porque do Popeye. O SBT passava muito desenho na Hanna-Barbera. Sim, quem dublava o Manda-Chuva? É, puta, eu lembrava. Que Lima Duarte. Era o Lima Duarte, puta. Pô, é animal se você for pensar isso. Pô, Lima Duarte era o dublador do Manda-Chuva. E assim, graças às poucas opções que a gente tinha também... Pra entretenimento, no caso da TV, que era um grande entretenimento, né? Uhum. A gente foi meio que criado pela TV. Sim, sim. Novelas fizeram uma parte importante, assim. Porra, novela era foda. Chegava às 8 da noite, era hora da minha mãe sentar, ver novela, via com ela. Exatamente. E as novelas eram fodas. Rock Santeiro. Porra, era do Rock caralho. Rock Santeiro até hoje. Eu assistiria se passasse hoje em dia. Devia ter na Netflix, assim, sabe? Eu assistiria. Eu não assisto série, puta, mas eu podia ter as novelas na Netflix. Mas você sabe que eles tentaram, parece. É que quando a Globo iniciou tem um no Brasil. Também. É, a Globo não aceitou. Tanto que eu vi uma vez falando, eu não me lembro direito, que parece que eles não. Eu nunca eles entendi, porque a Globo nunca pegou as grandes novelas que eles fizeram e lançaram uns boxes, sabe? Sim, um box de 70 DVDs tinha que ser. Ah, que tem que ser Blu-ray. Tem que ser Blu-ray. E aí você faz, sei lá, com 15. Mas acho que até tem, viu? Mas não... Mas algumas... Tem minissérie. Que... Ah, tá. Minissérie tem várias. É, e o da Furacão deve ter essas coisas assim. Tá, faz sentido. Porque, nossa, tinha Renascer. Pedra sobre pedra, Renascer. Fera Ferida. Nossa, era do caralho essa, Rei mano. Do Gado, que até hoje é um marco, assim, né? Eu curti esse rolê que eles faziam sempre um bagulho meio Ariano Suassuna, sabe? Era bem, muito foda. Era tipo uma cidade no interior... Que não existia e sempre tinha uns bagulho bizarro. Tipo, Fera Ferida, mano, tinha um castelo do lado da cidade e tinha um alquimista. É verdade. Porra, mano! E o... Tinha... Qual que era que tinha o Fábio Júnior, que era o... Pedra sobre pedra. Era pedra sobre pedra, repórter, que ele mijava, né? Na... Jorge Tadeu. Mijava na flor. Aí quando ele morreu... A mulherada comia a flor e aparecia pra comer ela. Porra, melhor coisa, né? Era uma borboletinha amarela que aparecia e virava o Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, o primeiro contatinho da história. Hoje em dia o pessoal fica no Tinder, ela só comeu uma flor nos anos 80. E ó, gente, vocês jovens, Fábio Júnior já foi sex symbol. Ô, Fábio Júnior até... Você que só viu ele na propaganda da Netflix, série da Netflix agora, daquela do zumbi louco lá. Como é que é o nome daquilo? Santa Clarita Diet. Isso. Então, ó, ele foi sex symbol, ele teve uma carreira relevante na música. Porra, eu gosto. E na TV. E na TV. Grande ator e, assim, então, tipo, precursor do Tinder foi o Fábio Júnior, Jorge Tadeu. Que não era pra dar match, era só comer a flor. E a gente viu incontáveis novelas passadas no Neblon. Nossa. Com trilha sonora de bossa nova, com Helenas pra todo lado. Toda Helena. Como que é o nome do cara que faz essas aí? Esqueci, eu já vi ele na Paulista uma vez. Puta, esqueci. Olha, a gente devia ter se preparado um pouco melhor, porque a gente ia parecer muito mais inteligente do que a gente foda-se, é esse cara. Tipo, é, aquele cara, isso não é o Paulista. Autor de novela Helena. Pronto, você vai achar o nome dele. Que é a Glória Pérez, né, que era a mãe da Daniela Pérez. Nossa, eu lembro de A Viagem, foi uma novela A Viagem é foda. Minha mãe, que é espírita... A viagem até hoje, ela família fala espírita. É, então, a viagem marcou a vida dela, né? Ah... Bem, quando era o Olho por Olho, que tinha o Nico Puig contra o... Nossa, tinha 4x4. 4x4. 4x4 é que tinha Vera Fischer como perua. Que, qual é o nome daquele cara alemãozão que fez várias novelas nessa época que também era meio sex symbol? Que naquela, na Avenida Brasil ele era o marido safadão lá da... Marcelo Novaes? Isso! Marcelo Novaes que fez com a Babalu. É! Que era 4x4, né? Não era? Letícia Spiller? É. Sim. Era 4x4, é. Que era das peruas. Sim. Perua! Rainha da Sucata. Porra! Com Regina Duarte, a abertura de Sidney Magal. Nossa, hein? É outro! Mas a banda recordista de aberturas de novela é Roupa Nova. Roupa Nova. Tinha Felicidade, a novela Felicidade. Nossa. Que tinha o motorista, que eu não me lembro o ator, que ele falava, Espírito, Espírito, esfregava o cabelo, sim, assim. Sim. E o... Qual o nome daquele ator mesmo, que ele fala assim... Ah, esse é o... Esqueci o nome dele. Caralho! Eu ia falar Seth Rogen. É o... Selton Mello. Selton Mello fazia novela. Ele fazia novela que ele namorava com a menina ruiva. Que essa ardentinha que ele era retardado. Que nem aquela... A mulher do Tarcísio Meira falou uma vez numa entrevista. Falando de papel que ela fez. Que, e não sei o que lá no video show. Que, é. Yeah, eu tinha um filho nessa novela. Eu lembro que ele era um... débil mental. Parece eu agora. Ele era o Emmanuel. Emmanuel, eu tive uma visão. Minha visão era Priola, era uma coisa assim o nome da nome minha. Estranho. Que ficava, mas olha como o Brasil foi foda, Tonho, né? Tonho da Lua. Tonho da Lua é, porra, queria ser. Mulher de Areia, que tinha a Rutinha e a Raquel. Lua cheia. E a grande novela de ficção que a gente viu, assim, de ficção pura. É. Vamp foi foda. Puta que pariu. Neila Torraca mastigando o cenário. Eu escalaria Neila Torraca pra tudo. Nossa, tudo. Ele dormindo, ele era o Vlad, né? Ele dormia com o ursinho no cachorro. Todo filme ficaria melhor com o Neila Torraca. Nossa, o Thanos podia na Marvel sim, ser o Neila Torraca. Pô, eu vou pegar a Coca-Cola, você quer? Quero. Tá. Neila Torraca podia ser o Plastic Tem Man. Cheio aí. E Vamp foi foda, que era tudo oitentista, aí, balada teve, gótica. Eu meio triste, porque teve o Matosão, que era o Silvino, Flávio Silvino. Uhum. Ele era galanzão na época da Vamp, e aí depois ele sofreu acidente de moto, e aí ele ficou com problema, lembra disso? Não, eu lembro daquele outro cara que ficou com problema, que levou um tiro. Ah, esse era o Gerson Brenner. Gerson Brenner. Ele tentou até atuar depois, mas não rolou, né? Não dá. Porque é igual o Osmar Santos, que era o... Que é o do futebol lá, o narrador de futebol. Uhum. Lembra então, aquela novela que tinha a Eduarda? Que todo mundo odiava a Eduarda. Lembro, pera. Eu esqueci o nome da novela agora. Sei o que você tá falando. Que tinha aquela mina loira, que era do mal. Era mó da hora. Nossa, tinha umas... Tinha o Edu Moscovitz, ele era piloto de helicóptero nessa novela. Não é Edu Moscovitz, é Du Moscovitz. O Du Moscovitz, ele era piloto de helicóptero. E ele tinha um cabelão, assim, um rabo de cavalo. Ele era o Nando. O meu pavor na época era a galera fazer associação e começar a me chamar de Nando. Ah, legal, pô. Acho uma bosta. Recentemente eu passei por momentos de tensão. Nossa. Desculpa, gente. Então, porque teve uma novela que tinha o cara que mexia no bigode, que era o Imperador. É uma dessas novelas recentes. Das seis, pelo visto. Não, né? Não. Era novela aquela Império. Ah, tá. Tinha o cara que era Imperador, Comendador, sei lá o que ele era. E ele mexia no bigode que nem eu mexo pra fazer as pontas curvadas. Não, e assim, ó. Pra galera que não pegou toda essa cultura da novela, a gente fala das 6, das 7, das 8, tem uma diferença grande. Sim. Porque as novelas eram meio que tematizadas, assim, elas classificadas pelo horário delas. Exato. E isso é pré-malhação ainda, sim, essa época. Porque depois o horário das 5 virou Malhação. Virou Malhação. Ainda vai levar um tempo. Essa era a música da Malhação lá atrás, antes de Charlie Brown. Na época que tinha o Dado. Eu li no livro. que era o cara que ele era das, ele era Paquito. Ele era o Rodrigo Reis, como é que era o nome dele? Ah, sei lá. Que ele era o Dado, que era o, que a Malhação, na verdade, era uma academia, não era uma escola. Por isso chamava escola. Malhação. É. Lembrei de uma coisa. Depois, na Malhação... André Marques fez Malhação na época que era uma academia. E ele era malhadão, pô. Ele era. Ele era o cara do interior. Ele era bad boy. Depois ele se tornou um cara afável. Ele usava jaqueta de couro. com cabelo, no Rio. Com aquele cabelo menos 90, né? Assim, no Rio de Janeiro. Você usar uma jaqueta de couro no Rio de Janeiro, tipo, você morre. Você derrete. Você explode. Você desintegra. E na Malhação, depois teve o Pascoalete, que era o Nuno Leal Maia. Caralho, eu lembro disso! E o Nuno Leal Maia é esse que fez o filme com o melhor título do mundo, que é o Bem Dotado Homem de Itu. Caralho! Sabe o que a gente não falou? A gente falou das novelas, tudo daria pra fazer um episódio só de novelas. Só que a gente tem que lembrar também de uma coisa que era muito marcante, os Trapalhões. Pra caralho, puta porra, que pariu. Eu acho que essa geração atual não faz ideia do que foi. Minha fase favorita era o Trapotel. Nossa, era fodido. Nossa, Trapalhões era incrível. Mano, tinha gibi na banca dos Trapalhões. Tamanho era o sucesso do programa na Globo. Nossa, filmes na televisão. Lembra dos filmes do cinema? Eu fui no cinema eu ver os Trapalhões do... ainda dos Que monstros. Eles entram na Pedra da Urca e tem uns monstrinhos. Trapalhões ainda dos do caralho, monstros. Mano. E tem um Mad Max dos Trapalhões. Tem. Lembra que tem a Xuxa? Sim. Que o Didi tá com o cabelo loiro pintado. Tinha o Saltimbanco, o Trapalhão, que era mais tristinho. E o filme do Faustão, que tem o Faustinho? O ovo? Nossa, sim. O ovo... Esses dias o Alessio postou essa música, eu quase chorei. Tinha o Faustinho. Que eu gostaria de saber por onde anda Faustinho. No mesmo lugar que tá o Ferrugem. O Danny Boy. O Ted Boy Marina, eles dão um rolê juntos. Ah, Ted Boy Marina, eu acho que ele ainda faz essa, o circuito de lutas, assim. É? É, eu acho que ele fazer. Existe o Telecatch, assim, então. Telecatch, caralho, na mano. TV Manchete. Sabe WWE, WWF? Não, no Brasil tinha Telecatch, mano, que era aquilo. Tinha a múmia. Aquilo na várzea. Não, era tipo um terreno baldio, era um tiozão. Não, os caras pegavam um ginásio cagado de qualquer lugar, montavam um ringue fudido, que era tudo mole as cordas, e a galera sentava em volta das cadeiras de ferro. Exato, as cadeiras da Brahma, né? E tinha o tem dois, é o Ted Boy Marino e o Walter Serdan. Que o Walter Serdan fazia parte da trupe dos Trapalhões. Sim. Carecão, aquele carecão que fazia o general. Sargento Pincel. Sargento Pincel, exatamente. Nossa, agora sim, vamos e convenhamos, como o Trapalhões era errado. Pra caralho. Racista, homofóbico, tudo machista, o que você quiser pensar, Trapalhões fazia. Sim. Mas assim, os danos estão até hoje aí. É. Mas era, assim, havia uma inocência além da coisa errada que se manteve. Eu acho que a gente lembra mais da inocência, então isso é bom. É, a gente tem a fase também dos programas sensacionalistas, que a gente pode só passar por cima, aqui, pelo amor agora... de Deus. É, tem. Não, eu considero sensacionalista, mas uma coisa assim, Ratinho. Ah, o Ratinho, quando ele era da Gazeta, era incrível. Só que assim, era 5 da tarde, passava assim, ah, o cara foi morto no mercadinho aqui em Araraquara. Mostrava o cara morto, sim? Alvejado. Sim. Tipo assim, ele batia o cacetete na mesa, quebrava o fax. É que ele era o Datena antes do Datena. Eu lembro, mano. Ele era o Alborguete. Ele era cria do Alborguete. É. Falecido ou Alborguete? É que ele é, ele é entre o Alborguete e o Datena, assim. Exato. Porque o Alborguete, ele ficava puto com qualquer coisa. É. Cortavam ele no trânsito, ele ficava puto e gritava meia hora no programa. É verdade. E o Datena é aquela coisa mais morreu gente, bandido, não sei o que lá. Então ele era o meio do caminho. É, porque o viés do humor não tem no Datena. Ele não. Até tenta trazer isso. É porque, na verdade, assim, o Ratinho, ele se influencia muito pelo Chacrinha. É. O Velho Guerreiro. Que eu assisti, eu lembro do Chacrinha. Eu não tenho essa memória. É 89 ele morreu. Eu assistia com a minha mãe, eu tinha 5, 6 anos. Mas eu lembro do programa dele, né? E assim, ele pegou essa coisa de showman da televisão. Daí foi então, fazer mesmo que ele fazia esse programa. Teste de DNA. Ah, é. Caralho, tudo. E se for teu, teste de DNA. Vai, pra saber se o filho é teu. Nossa. E quando era positivo, ficava, parabéns, papai. É o pau comendo solto no palco, a galera, parabéns, papai. Pensa no absurdo disso. pensa nessa situação. Era um negócio que era pra provar que o cara era pai de uma criança, num programa de auditório, uhum. E tinha musiquinha. Meu, cara, a TV brasileira, ela é bonita. Eu lembro das propagandas do Ratinho. Vienna Hair. Que legal. Deixa café seu cabelo bullying. Natural. Vienna Hair é bom pro homem e é bom para a mulher. Caralho. Quem falava? Era o Sombra? Não, era aquele grupinho musical que fazia essas vinhetas todas e ficavam cantando. É. Ele ia lá, fazia o merchan e depois vinha a musiquinha. E tinha o Sombra. O Sombra. Fala, Sombra. E tinha... Lembra do programa Livre? Lembro, porra. Oh, foi o auge do Serginho Grosman. Serginho Grosman, hoje em dia... Hoje em dia, Serginho Grosman apresenta o troféu da QMix, mano. Porra. Há 18 anos, né? Eu conheço, em dois anos seguidos... Esse é o auge dele agora. Dois anos seguidos eu fui abraçado por Serginho Grosman no palco do HQMix, hein? Olha só que beleza. Pô, meu, um momento... Eu lembrava... na hora que ele me abraçou a primeira vez, me veio tipo um flashback, assim, eu assistindo Fala, garoto. O programa Livre. Eu lembro quando foi o Bon Jovi. Nossa. Aí o Bon Jovi... Na época da febre, que era o pessoal tudo com faixinha aí uma menina fez uma pergunta pra ele em inglês, aí ele, in Portuguese, please, tipo assim, mocuzão. Ele era mocuzão, né? O resto da galera entendeu o que ela falou, né? Não, ele falou desse jeito, tipo assim, só que ele falou de um jeito cuzão. Babaca. É, né? Exatamente, porque tinha intérprete no palco, então ela poderia ter falado em português, né? Nossa, caralho, tipo, a gente começa a falar com a cabeça explodir de lembrança. É foda, é foda. Lembrei agora de Confissões de Adolescente na Cultura. Puta que pariu. Olha, eu tive crush. Fala que nem na jovem. Menina Mavadona, do rolê. Então, eu tive duas fases de Confissões de Adolescente. Inicialmente, o meu crush era a Débora Seco, que ela era meio tomboy, assim, ela usava boné e tal. E ela era mais. Andava de skate. Molecona. Tal, molecona. Quando passou uns dois anos, aí eu já na pré-adolescência. Se tornou a Malvadona, que era a que tinha o cabelo curto com topetinho. Que eu não me lembro o nome dela, mas olha... Até hoje, na verdade, eu acho ela maravilhosa daquele estilo. E depois virou filme, né? Virou. Há alguns anos atrás. E com o elenco original. Sim. E isso achei com o... Que fazia o Sai de Baixo também. Eu ia falar Stepan Nersessian. Caralho. Não vou lembrar, na moral. Ah, o tiozinho com a sobra... E a sua série, hein? Mundo da Lua. Porra, verdade. Caralho, nossa, eu tô adorando esse episódio. Quando eu era moleque, que a gente lembra. Quando eu era pequenininho, eu era a cara do Luciano Amaral. Eu era idêntico ao Luciano Amaral. Aí, felizmente, nós crescemos e ficamos diferentes. Felizmente ou infelizmente? Felizmente, não é legal ser parecido. Não, até porque ele é um cara que ainda tá em evidência. Menor. Sim. Porque ele era uma lenda da televisão. Eu era igual, que eu me zoava, era o menino do X-Tudo. O Ruivinho. Sério? Não é, me falava que era. Que tinha o. Um dos caras do X-Tudo, que era o gordinho Gerson, ele morreu. Gerson depois, Abreu. É, Gerson Abreu. E depois veio o outro, né? TV Cultura dá também um episódio à parte, mas já existe, que é o episódio do Contraversão. Exatamente. Que vocês fizeram. Mas não tá no ar temporariamente. Ah, vai ter. Tem novidades no futuro. Vai voltar. E, bom, aí passados assim, tipo, daí começou a perder força a televisão. Porque, tipo... Essas outros coisas... meios apareceram. É, e assim, essas coisas que nós estávamos falando foi numa era pré... Internet. Não, nem internet, é TV a cabo. Não era popular ter TV a cabo, era caro. Então, tipo assim, não era todo mundo que tinha ESPN, não era todo mundo que tinha HBO. Então as pessoas canal assistiam. Da Fox, canal da Warner. Exato. Então as pessoas assistiam o quê? A televisão aberta. Isso tudo que a gente falou era TV aberta. Chegou próximo dos anos 2000, assim, 97, 98, aí todo mundo começou a ter TV a cabo, mudou o panorama completamente. Tanto que não tem mais nenhuma novela que tenha o tamanho que teve um Rei do Gado. É, então, a Avenida Brasil foi o grande fenômeno pós. É, mas né? Assim, mas não se compara, porque, tipo, Vamp tinha álbum de figurinhas. Sim. Tipo assim, sabe? Aquela época era loucura. Tudo que virava moda, e obviamente a Globo ditava a moda, virava essa loucura, sabe? Assim, tipo, era uma febre tudo. Então, não teve nada desse tamanho, assim, sabe? Que fosse, você falava, caramba, meu. Tipo, isso é uma lenda, assim. Tem a Kubanacan, que o pessoal lembra até hoje, mas acho que lembra mais por nostalgia de infância. Esse povo dos seus 19, velho, né? 20 anos, assim... A gente já era meio velho. Não, a gente já tinha passado muito tempo. Eu acho que eu assistia no Fretado. Kubanacan tem o Marcos Pasquim, né? Sim. Sem camisa a novela inteira, né? Até esses tempos ele entrou no Twitter. E o Humberto Martins, o cara com que foi? Bigo no que queixo. O que tá acontecendo? O que você quer? Que? Fala. Não, você fala. Cara, torradeira, porra. Pega, caralho. No nosso estúdio tem torradeira, né? Vamos falar pra você. Eu de minha sala, né? Olha, minha sala, minha vida. Fala pra um dos engenheiros de som pegar a torradeira pra então, ela. Então, por favor, engenheiro, vem cá. Marcão, vem o cá. Contino, chega aí, Contino. Pra quem não sabe, Contino era o equivalente de estagiário. É tipo, basicamente era office boy, na verdade. Era tipo o que eu fui. O cara do expediente lá. Era o cara que era office boy interno, digamos assim. O Contino. Não, não fala mais, né? Ah, não, porque agora seria alguma coisa tipo... Almoxarifado. É, não, seria alguma coisa tipo best boy, porque agora é tudo em inglês, né? Job, é deadline, não sei o quê, sei lá. E então, e aí a televisão começou a perder relevância, a televisão aberta. É, porque a galera preferia ver o mesmo filme todo dia do que ver a TV aberta. Exatamente. Não, teve uma época que era tenso, que foi quando eu comecei a ter TV a cabo. E isso já... O comportamento com filmes as pessoas mudou, né? Porque antes você alugava um filme... Sim. Você pegava o filme no sábado à tarde pra devolver na segunda-feira. É, exato. Você pegava dois pra devolver na segunda. É, você assistia duas vezes. Exato, vai, quando era bom. Uhum. Com a TV a cabo, passava o mesmo filme todo dia. Exato. Quantas vezes eu não vi Uma Babá Quase Perfeita com Robin Williams? E você pegava de qualquer pedaço e foda-se, continuava vendo. Você assistia no Telecine, na Fox, passava sempre o aí mesmo filme. Aí você ficava, ah, caralho, eu perdi a parte que eu gosto. Era bem isso. Não, e parou um pouco, porque a cultura de locadora, ela tinha essa... Tinha uns filmes que, assim, que eram difíceis de pegar, porque eles estavam, né, tudo assim. Aí e depois, tinha aquela coisa também de você ir nas prateleiras dos filmes cagado. É, você assistia os negócios nada a ver. Que surgia na locadora, assim, não. Onde o cara arranjou isso? Não sei, mas eu vou ver. Sabe o que era viral na época de locadora? Faces da Morte. Verdade. Era viral, assim, tipo, todo mundo... Meu tio teve locadora. Ah, nossa, era maravilhoso, né? Era lindo. Chegava a hora de fechar, no sábado... É. Ia fazer a rapa do que não tinha sido levado. Nossa. Ia pra casa, cara, eu arregaçava o videocassete. Eu via o máximo de filme que eu podia até o domingo à noite, quando ele pegava as fitas de volta pra quando ele ia abrir a locadora. Era muito da hora. E daí tinha, nessa época também, videogame, a gente alugava a fita, né? É, era verdade, porque era caro pra cacete. Era tipo chão, equivalente a R$200 comprar uma fita. Assim, gente, moleque não vai ter dinheiro, né? A gente alugava. E você ganhava, sei lá, no aniversário, no exato. Natal. Eu de Super Nintendo nessa época, assim, eu tinha 3, 4 jogos. Ficou assim, mais fácil depois que os videogames tinham CDs, né? Que você conseguia piratear. Mais fácil. Na verdade, no Super Nintendo, na época, teve já os jogos pirateados. Que era, né? Tudo cagado. É, era cagado. E tinha uns jogos loucos, assim, que eram tipo Mario versus Street Fighter, esses negócios assim. Eu não sei como é que fazia isso tudo. Bom, mas é televisão o tema. E aí começou a TV a cabo e começou a mudar o comportamento. Começou a... A Globo passou a ditar menos o comportamento, que era a Globo. Uhum. Né? Nós tínhamos o SBT, que era populesco, assim, tal, com o Silvio Santos, Gugu, essas coisas. Banheira do Gugu, né? A gente não comentou. Nossa, sobre o programa. Uba, uba, uba aí. É. Mamonas Assassinas, aquela coisa e tal. E aí depois não teve mais, assim, nenhum fenômeno televisivo, assim, né? Não. Que daí passou... Teve o Big Brother... É, Casa fez do Artista fez barulho antes, quando né? Começou. É, o Casa do Artista fez muito você sucesso. Vê como o Silvio Santos é ligeiro, mano. Ele... A Globo anunciou que tinha fechado o contrato pra trazer o Big Brother pro Brasil. O Silvio Santos correu, pegou meia dúzia de artista C, botou numa casa e chamou de Casa dos Artistas. E deu sobrevida de carreira pra todo mundo, que o Supla se tornou relevante de novo. Bárbara Paz. Bárbara Paz se tornou uma atriz hoje em dia de renome. É. Alexandre Frota, que tipo, nossa, depois mano. Da pornô chanchada dos anos 80, ele tinha sumido. É. Aí ele ganhou uma sobrevida que até hoje dura, agora ele é o cara de extrema direita, né? Não, e assim, ele foi pra Casa dos Artistas e meio que retornou às origens quase, porque ele começou a fazer uns pornozão hardcore. É, e ele fez pornô com a Rita Cadillac. Sim. Nossa, que era chacrete. Nossa, era, mano, você viu isso? Ah, eu vi. Que horror. Eu vi pedaço. Que porque horror. Eu vi pedaço na internet que me passaram uma vez. Aff. E eu lembro também do pornô daquela mulher que morreu, que era loucona. Ah! Mônica Matos, cara. Não, essa aí sempre foi atriz pornô. Ela era atriz, uhum. Foi atriz da Globo, inclusive, depois ela morreu. E ela fez um filme meio... Que ele era meio com história, assim, né? Tipo, era um na fazenda. Nossa, é mesmo. E ela ficou louca, essa mulher, né? Tipo, ela pirou, assim. Pirou então. Foda. Depois de um acidente que ela teve na estrada. Caralho, é mesmo. Nossa, você assistiu esse filme? Assisti. Eu não assisti. Caramba. A Gretchen fez filme pornô também depois. Agora a Gretchen tem uma sobrevida enorme. É, reviveram um monte de gente nessa época. É. Aí, nossa, Casa dos Artistas. Casa dos Artistas era legal, pô. Era da hora. Era mais zoadão. Não, era truzão. O Big Brother. Eu não tenho nada contra o Big Brother, porque eu só não assisto. Mas eu assisti o primeiro com o Kleber. O primeiro Bambam. Foi um puta fenômeno. Não, eu assisti depois que tava começando a fazer muito sucesso lá. Eu comecei a assistir aquele que tinha um alemão. Ah, era o 8, já 9. Nossa, já era lá pra frente. Era lá pra frente. E eu assisti do alemão, assim, que é a Iris Stefanelli, que hoje em dia trabalha na Rede TV. Verdade. Nossa, caralho. E aí acabou. Aí veio a internet. Agora tudo que você vê de conteúdo é internet. Sim. Porque a partir de 2008, 2009, veio o YouTube com força, né? É, o YouTube surgiu, ficou tímido por um tempão. Sim, sim. Você tinha limites, acho que o máximo era um minuto de vídeo. Uhum. A qualidade dele era bem menor. Você não tinha comentário no começo do YouTube. Ah, não tinha isso? Não tinha, velho. Caralho. Você clicava lá, via um vídeo e acabou. Era bem... Era assim, só gringo tinha capacidade de fazer um upload de um vídeo. Até porque um a internet daqui até hoje é cagada. Mas no início do YouTube, que nossa, seria aqui 2008, 2007... Era escrotíssimo. Era escroto. E a gente ainda tava engatinhando com o Orkut. Banda larga tava começando, era algo caríssimo. É, era caro pra cacete. Tipo, ninguém tinha. A gente tava falando essas coisas, parece assim... Eu imagino essa molecada, sei lá, de 18 anos falando, ah, mas como assim teve... Tipo, eles não fazem ideia do que a gente já passou. Nasceu com 100 mega, né? É, exatamente, exatamente. Nossa, a gente... Vocês não sabem o que era internet discada, velho. Esperar de madrugada pra falar no ICQ. É. Baixar um GIF. Você demorava um mês. 6 horas pra baixar uma música. Você deixava baixando de um dia pro outro. Hoje em dia você vai, coloca o Spotify no celular e ouve na hora, streaming. É, você só clica. E dá pra você deixar offline e ouvir sem precisar baixar, sabe? Tipo, no celular não é, nossa, não era nada, né? Então, daí iniciou o YouTube, daí iniciou essa cultura do faça você mesmo. Que já é uma coisa americana. Que lá tem a televisão. Hardcore, lá do tem a televisão pública, né? Que você pode fazer um programa inteiro, programa. Sim. E lá tem muita gente que sai daí, assim. Eu imagino que, óbvio, eu não sei, tipo, Colbert, esses caras provavelmente não. Mas esses caras, assim, muitos caras devem ter saído de TV pública, assim. E provável, aí vai isso... TV regional. É, o cara faz um programa. Que nem, tem um filme que é o Wayne's World lá, o Quanto Mais Idiota Melhor. Que outro hit das locadoras. O programinha eles local. Têm um programa local, são descobertos por um produtor de TV. De Aurora, Illinois. Clássico, grande clássico, né? Convenhamos. Eu acho legal o final do programa, que é tipo, o cara faz uma triangulação doida do sinal deles pra pegar na antena da limusine do dono da gravadora que vai passar pela estrada. Informação essa da localização da limusine que é dada pelo Meat Loaf, sim, que está fazendo o papel de um segurança. Sensacional. E então, daí assim, daí veio esse negócio de faça você mesmo. Qualquer um com uma câmera na mão se torna... E câmera digital já era popular na gringa. Na gringa. Aqui tinha pra tirar foto. E a TechPix. TechPix veio depois. Veio depois, né? E aí, beleza. Daí, assim, daí a gente começa a entrar nessa fase que, tipo, algumas pessoas começaram a experimentar YouTube e tal. Alguns foram se tornando meio celebzinhos. Teve um PC Siqueira que pegou bem o começo. Foi um cara que... O começo também era mais sketch. Sim. Vídeo engraçado de coisa que acontecia. É, exato. O PC foi um dos primeiros de fazer vídeo diário. Exato, exato. Vídeo diário não de todo dia, um de diário pessoal. Era um vlog, né? É. E aí deu muito certo pra quem pegou esse começo. Felipe Neto. Nossa, PC puta Siqueira. Que pariu. Sabe que eu não entendo? Felipe Neto. Nossa, Felipe Neto é péssimo. Mas o Felipe Neto é um grande empreendedor. Sim. Eu não gosto do conteúdo dele, mas eu respeito ele como homem de negócios. Porque ele soube se manter relevante, ele criou um império, sei lá, naquela parafernália lá, que ele se mantém até hoje. E agora fora ele pinta cabelo de rosa, a empresa de agenciamento que ele tem. De youtuber? Uhum. É, então, justamente. E agora é bem comum, né, essas coisas, sim, né? Só que assim, aí a gente chega no ponto que eu queria. Porque, tipo assim, daí agora nós temos os segmentos dentro do YouTube. Que são vídeos de Minecraft. Gameplay. Vídeo de Minecraft. Essas coisas desse tipo que eu não entendo, porque eu já sou velho demais. Eu juro que eu não entendo a popularidade do Minecraft. É uma coisa absurda pra mim. É, eu também não entendo, mas assim, se você fosse perguntar pra pessoas dos anos 60... É o Lego sem graça. Fazia sucesso, eles não iam entender também. Mas Minecraft é o Lego sem graça. É o Lego sem graça. É o Lego que você não brinca. É o Lego que você tem que ficar andando no computador. É. Eu entendo The Sims. Sim. Eu entendo Second Life, mas eu não entendo o Minecraft. Ah, Second Life nem quem fez entende, cara. E não foi pra lugar nenhum, né? Durante um ano se tornou um fenômeno. De repente desapareceu do nada. Como véio. Quase tudo nessa época de embrionária da internet. É, os próprios colado. YouTubers estão durando isso, né? Uma popularidade. É, vai dar um tempo, outra coisa vai aparecer. Eu digo a carreira de um YouTuber em específico. Quanto tempo dura? É, dura esse tempinho, assim. É difícil, né, você ter pessoas consolidadas. Ah, por exemplo, a própria Kéfera, eu acho que ela perdeu muita relevância, imagino... Ou o Felipe Neto talvez tenha. Eu acho que eu vejo quem menos barulho. Quem mantém é a galera de nicho, sabe? É. O Pirula. Sim, sim. Pirula não, tem o público dele o e vai continuar tendo público o dele. O Pirula é equivalente pra essa molecada que teve o Bigman, sabe? Assim, tipo, sério, é mais o que eu posso não, pensar. Não, aí eu acho que é Manual do Mundo. É o... Sim, sim. Caramba, esqueci o nome dele agora. Tem essa mega curioso, essas coisas assim, né? É meio que o Bigman, tipo, né? Bikman, esse da TV Cultura que nós falamos anteriormente. Mas aí assim, daí agora, o ponto que eu queria chegar é, eu já não entendo mais o YouTube. Os youtubers. Por quê? Porque hoje em dia a moda de youtuber é jogar coisa na banheira. Jogar coisa na banheira? É. Eu vou comprei ser sincero pra você. 80 Nutellas. Ah, vou tomar um banho de Nutella. Vou tomar um banho de Nutella. Eu assisti a um vídeo que era do moleque falando, comprei, gastei 50 mil reais em batatinha do McDonald's e ficou jogando na banheira. Primeiro, eu desmascarei mentalmente porque eu não fiz nada, porque eu não tenho paciência pra fazer isso, porque eu sou velho. Eu vi o vídeo do moleque, o menino, ele compra lá, ele vai lá, ele fala, ah, eu quero 50 mil de batata, a mina do McDonald's. Ah, você é muito engraçado, youtuber. E aí, depois corta, deixa aí no meio pra você pegar aí. Isso é assim, acontece, coisas que acontecem no nosso estúdio. Vocês estão acostumados. Então, e aí, beleza, corta a cena, aparece um amigo dele com duas batatinhas, um menino deitado na banheira, joga as batatas nele. E aí depois começa a voar um monte de batata. Primeiro, eles não compraram, eles compraram duas batatas, e aí depois que eles fizeram, compraram aqueles sacos de batata que bacana. Vem exatamente, de 5 quilos, fritaram dois daquele, e o moleque fica deitado e os caras jogando em cima dele. Uhum. E aí aparece de vez em quando um com a mão assim jogando, ou seja, ele vai lá, enche e joga. Uhum. E tipo, tá, mesmo que ele tivesse gastado 50 mil em batata, mesmo que ele tivesse sido banhado com esses 50 mil de batata. Qual o ponto? Qual é o ponto? Qual é a graça? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca vi um vídeo inteiro desses youtubers que fazem ou pegadinha... Jamais que eu vou ver inteiro. Ou vídeo diário, sabe? Eu não consigo, dá. Eu não aguento. Houve um tempo... Porque é sempre umas coisas idiotas. Esses dias eu vi um que eu falei, eu vou arriscar. Abri o YouTube na home. Você fez isso aí? Fiz. É porque, chorar, assim, né? Eu tenho um favorito salvo no navegador que vai direto para as minhas inscrições. Sim, as inscrições, beleza. Isso aí eu apertei home. Falei, vamos ver. Não. Aí tinha um vídeo do moleque imbecil, que deve ter zilhões de assinantes. Sim, sim, sim. Que ele comprou um milkshake de cada rede fast food e misturou tudo. Sim. Tipo, ele primeiro fez um teste provando cada um e depois ele juntou todos em um só. E ele tentava fazer umas piadas no meio, um puta pago idiota, sem graça pra caralho. Eu vi um meio vídeo da Kéfera uma vez. Não, a Kéfera eu tentei ver pra ver o apelo. É assim, eu não sou o público-alvo, mas em nenhum ponto sou o público-alvo dela. Mas assim, eu tentei entender o que o público-alvo via de apelo. Porque a Kéfera, desculpa, eu não tenho nada contra a pessoa da Kéfera, mas ela é irritante. Ela é. Oi, amigas. Você nem ela... É uma coisa histérica, né? É uma coisa histérica que se mexe com aquela edição mega frenética que corta. O único que eu consegui já ver alguns vídeos inteiros foi o PC Siqueira. Não tô nem elogiando ele, porque tem muita coisa que ele fala que eu não gosto. Eu vi meio vídeo dele e falei, esse cara é trouxa. Sabe o que é o PC Siqueira? Ele é a minha versão piorada, então... Mas é uma coisa curiosa, assim, que, ó, por exemplo, eu vi meio vídeo do cara e falei, esse cara é trouxa. É. Pouco tempo depois eu conheci o PC. Porque eu trabalhei muito tempo com publicidade de internet e tal. Eles são mó legais, esses caras. Não, eles claramente. São firmeza, dá pra você conversar com o cara. Tirando esse moleque imbecil desses milkshake, que eu não sei quem é, mas eu odeio ele. Os moleque novo eu não conheço. Não, isso tô falando da galera velha guarda. Tem boné? Tem boné? Tem. Tem boné, eu não gosto. Agora, sem boné, respeito. Respeito que os caras no dia a dia devem ser bacana. Cauê Moura. Cauê Moura fez sucesso gritando o puto da vida no YouTube, certo? E ele só grita. Ele é um amor de pessoa. Aquilo é um personagem, sabe? Isso claramente. Do mesmo jeito que o PC Siqueira é um personagem, como todo youtuber faz você, um personagem. Você maximiza uma parte que você tem em você. É. Ele é histérico, ele é não sei o quê. Então, tipo assim, o Cauê Moura era o cara que gritava bravão. Uhum. Tá, segurando um facão, né, não sei o quê. Péssimo. Os vídeos dele. Mas ele deve ser um cara legal. Ele é um cara... amor de pessoa. Então, justamente, esses caras, o PC Siqueira deve ser um cara gente boa, dá pra você sentar, tomar uma breja menos com o cara. Menos Felipe Neto. Não, esse aí não. Ele é babaca mesmo. Você conheceu ele? Sim. Ai. Bom, depois você me conta histórias sórdidas disso. Mas assim, e aí, tipo assim, começa a perder uma coisa. Tipo, a gente falou sobre tudo aquilo no passado, Silvio Santos, Ratinho, não sei o quê, que existe um apelo claro. Não importa se não é pra você o que foi feito, existia um apelo. Então, mas... Eu não entendo o apelo é mais. Tá, é a mesma coisa. A diferença é que o apelo... É para um público-alvo específico, uma pessoa muito mais jovem que você, que cresceu do mesmo jeito que aquele youtuber cresceu, e eles têm algo em comum. Tá. A gente está fora da faixa etária. É que nem a gente, depois dos 30, querer ler Marvel e DC. Não dá mais mesmo. Galera que faz isso depois dos 30 é masoquista. Sim, sim. Porque é uma grande corporação que tem como alvo pessoas de, tipo, 10 a 18 anos. É, isso é verdade. E daí a galera fica falando, porra, voltou tudo do jeito que era antes. Isso aqui não acontece nada. Claro, eles não estão interessados em você. Sim. Eles estão interessados em manter aquela faixa gordíssima. Ah, não, é. Sempre comprando o produto deles. Na verdade, a cultura pop é construída em torno dessa faixa etária. Exatamente. Essa é a faixa etária. Você passou dos 22 anos, nada mais é feito pra você. É. Nada. E na verdade, assim, eu consumo no YouTube coisas super específicas que são canais Lessons from the Screenplay, Nerdwriter. Nerdwriter é bom pra caralho. É bom pra caralho. Mas assim, são canais americanos e tal, assim. Americanos não, internacionais. Que oferecem um conteúdo teórico, assim, sabe? Eles são, por exemplo, Lessons from the Screenplay, você conhece? Não. Magnífico, vou te passar porque você vai adorar. Eu não vou falar que a gente linka, porque eu não sei se alguém vai se interessar por isso, que como a gente é roteirista, escritor... É bom a gente linkar, né? É, vamos linkar o canal pra quem tiver interesse. O Writer, eu acho interessante até pra quem não trabalha com isso. Não, porque ele tem de tudo. Ele fala sobre análise de filme e como física quântica. E é pra você entender como as coisas funcionam por trás, assim, sabe? É interessante. Não, é. Hoje ou ontem ele subiu um vídeo sobre... Por que a música nova do Bruno Mars faz você querer dançar? E ele vai lá atrás no soco James Brown pela porra toda pra explicar, entendeu? É interessante. Não, então, e esse Vsauce, é meu ponto. Por mais sabe, que, essas coisas. Por mais que Vsauce é legal. Só que o Vsauce agora é tudo pago. Ah, é? Que tem aquele YouTube pago, né? Agora. Ah, tá. Nossa, esse Vsauce era incrível. Era do caralho. Eu parei de assistir por um tempo. Mas assim, aí que entra o meu ponto. São canais que tem um direcionamento, tem um conteúdo. Não tô querendo que você seja coisa cabeça. Eu gosto de coisa babaca. Sim. Só que uma coisa babaca que seja engraçada. Que tenha humor. Jogar batata numa pessoa na banheira não tem humor. É. Esse é o problema. Nossa, lembra daqueles caras das pegadinhas que era meio Jackass brasileiro no YouTube? Ai. Qual era o nome daquela porra? Alguma coisa Fênix era. É. River Fênix. Quem conhece sabe que entendeu essa piada. Era alguma coisa Fênix. La Fênix. La Fênix. Não, pelo amor de Deus. Não tinha graça. Não tinha graça. Porque o Jackass tinha o quê? Além deles serem os primeiros a fazer isso aí. E não é engraçado, se você for pensar. Não. Era só ver, era masoquista. É estúpido. Era uma forma de sadismo que nós tínhamos de ver os caras se machucando, fazendo sim. as coisas. Mas assim, é bem programa de homem hétero. Digamos assim. Ah, sim, é. E... Só que o Johnny Knoxville, que era super carismático. Sim. Ator, inclusive. Bam Margera, que eu não gosto muito dele, mas eu entendi o apelo dele. Nossa, eu acho que ele é o Felipe Neto do... Do Jackass. Steve O. Steve O, que era o louco. É. Era o loucão. Wild Card. Do é, exato. O Ryan Dunn era legal, falecido. Morreu. Do Ryan Dunn. Então, assim, tinha... uma graça. O brasileiro lá, esse La Fênix aí, também, os caras devem ser bacanas, os caras gente boa e tal. Só que eles não tinham carisma e era só babaca. Assim, tipo, eu taquei fogo na minha cabeça. E assim, e os caras tinham dinheiro, isso, inclusive. Tinha que eu fiz durante dinheiro um tempo, pra te surpreender com essas porras. Sim. Que é tipo, vou explodir uma caralha toda aqui e eu tô em cima. É, exato, exato. Era o exagero que a gente ganhava também. Exato, tinha... Não, era um... Era como se fosse uma produção mesmo pra fazer uma coisa muito idiota. É. Tinha, eu vou me jogar do canhão, vou cair no negócio que vai derrubar um negócio na cabeça do outro. Lembra que no filme? Sim. É, eles tiveram um filme em 3D. Não, teve três filmes. Três filmes. Eu tenho o DVD do primeiro que eu comprei importado. Eu gosto. Talvez assistindo hoje em dia eu acharia mais estúpido, mas pegou na época que estourou, eu tava na idade certa. Uhum. Eu tinha 19 anos pra 20. Aí agora hoje em dia é babaca, Jackass, sabe? Tipo assim, você olha... Mas tem o Johnny Knox, essas coisas que são pessoas com carisma. Meu ponto é, eu não vejo carisma na maior parte desses youtubers que eu vejo surgindo. Inclusive surgem uns que, por exemplo, teve esses tempos os meninos que foram pagos pra falar sobre o plano do negócio do governo lá, da educação. Uhum. E assim, eu não culpo os moleques porque é um negócio, eles estão querendo ganhar o dinheirinho deles e tal. Só que assim... Eles... Tipo, quem são essas pessoas que estão passando essa mensagem, sabe? Tipo assim, eu acho que entra num território delicado de produtor de conteúdo levando mensagem. Que você pega uns caras que nem aquele imbecil daquele... É imbecil, tomara que algum fã dele marque aqui pra que ele venha xingar a gente nos vídeos dele. Que é aquele idiota daquele cabeludo e barbudo, Nando Moura. Não sei nem quem é. É um ridículo. É um idiota. É um imbecil. Que ele fica, ele tem a linguinha presa. O bandido pobre, bandido puto. Umas coisas assim, sabe? É um cara tipo de extrema direita, com umas ideias imbecis. Que xinga bosta. As pessoas. É super brigado com o Felipe Neto, essas coisas assim. Ah, quem não é, né? É. Então. Então, assim, eu acho que entra num território delicado de produzir conteúdo e você tá levando uma mensagem pras pessoas. E quem é essa pessoa que tá levando essa mensagem? Televisão, pelo menos, tinha uma produção, tinha tudo. E mesmo assim, errava. Como nós falamos do Sim. Trapalhões, falou muita merda, contribuiu muito pro racismo que hoje em dia existe. Verdade. Essas piadinhas com negros, essas coisas, vinham piadas com o Mussum, que era um dos integrantes mais queridos. Oi? Piada com piada gay com pra gay, caralho. Que era o Dedé Santana, era tipo, era o perua e tal. Uhum. E aí, hoje em dia, nós temos assim, o gay não é humor. A pessoa ser homossexual não tem que ser uma, não tem nenhum viés de humor. Uhum. Ela é. Só que lá era da risada. Uhum. Então, tipo assim, esse é o problema. Já que a gente começou a ficar muito exaltado, a gente começou a ficar muito assim... Na verdade, ainda tem um grupo lá vem, de lá. YouTube que é bem relevante pro que a gente faz, né? São os booktubers. Ah, bacana. E os youtubers, né, de quadrinhos. Bacana. Só que tem um problema também. Porque, tipo assim, qualquer um pode se tornar. Sim. O problema é a merda que as pessoas podem falar também. Ah, esse livro é mal escrito. Tá, mas assim... Beleza. No seu parâmetro. No seu parâmetro. Só que o problema é que tem influência. O que eu vejo também é que, assim, tem muito booktuber que eu não consigo ver o vídeo. Sim. Que é uma edição frenética, é um moleque que teve a primeira espinha. É verdade. E quer ser engraçado pra caralho. E quer falar de livro, de literatura. Porra, velho, sério, sabe? Não, assim, se a pessoa reconhece essas limitações que ele tem... Porque, por exemplo, se eu fosse fazer um canal de livros, eu ia falar, bom, eu sou escritor, eu lancei livro, eu estudei isso e tudo. Porém, se eu for fazer uma crítica do Charles Dickens, eu não tô no nível do Charles Dickens. Ninguém tá. Ninguém tá. Então eu vou falar do livro dele e vou falar, ó, essa é minha opinião, foi o que eu senti lendo. O que é ok. O problema é você porque falar, porque a gente já envelheceu, a gente já tem mais senso da vida, é, né? É, exato. E também, assim, o problema é a repetição. Esses canais, uma coisa que eu sinto... A gente envelheceu tanto que a gente tá fazendo podcast. Que é coisa que só a gente dá na cidade, eu acho. Exatamente. É. Mas assim, esses booktubers, os youtubers de quadrinhos... Ai, abraço, grande load. Gil, oh, nosso Gil amigão, é firmeza. Eles também levam uma opinião. Tudo. O problema é só a repetição, porque muitos fazem do mesmo conteúdo. Sim. Ah, é Marvel. Marvel lançou, sei lá, o Guerra Secretas agora. Guerra todo Secretas Infinitas da Batalha do Além. É, exato. Galáxia. Todo mundo faz o vídeo disso, sabe? Tipo assim, então, assim, eu só não gosto da repetição. Porém, eles são importantes pro cenário... Acho legal quando eles falam de alguma HQ e tal, assim, de uma forma legal. Distopia agora tá fazendo uma série de vídeos pra... Do qual eu participei. E quem mais participou? Eu. O seu aí foi ao ar, né? Ayrton Marinho. Rafael Fernandes. Não, bem bacana. Que essa, é uma coisa série. Legal também, assim, porque sim, eles mesmos falam do problema que é falar de coisa nacional, falar de coisa que não seja popular Marvel DC. Sim, sim. O interesse cai ou das mangá, pessoas. Né? É. E eu achei legal a iniciativa dele, sabe? Tipo, chamar pessoas pra falar como você faz um quadrinho, como você faz tal coisa, como você melhora isso aqui, aquilo lá. Pra quem tá interessado em começar ou já tá fazendo. Exato, é. E tá meio perdido. É, é legal. É, porque os vídeos eu iniciei com 5 dicas pra iniciar. Como que você começa a pensar? Aí depois veio o Rafael, que era uma parte mais técnica da coisa, digamos, de edição. Edição. Eu vejo de personagens. O Rafael criação do personagem, você foi financiamento coletivo. Eu fui financiamento coletivo. É, a gente vai linkar aqui embaixo de distopia, daí a pessoal vê lá, né? Sim. Tipo, e, então, isso é uma iniciativa legal. Eu gosto quando tem esse tipo de iniciativa. Uhum. Eu acho que daí existe um pensamento de criação de conteúdo. Sim. O problema é repetição. Uhum. E o YouTube tem esse problema de repetição. Sim. E tem o Trolei Minha Mãe. Que agora. Nossa, mano. Ai, cobri o quarto dela com silver tape. Pega esse silver tape, arranca da parede, faz um bolo e enfia no seu cu. Barone, sabe o que eu odeio? Vai, bota. Muita aí. Coisa, pelo visto. Peraí, repete, foi perfeitinho. Mas Barone, sabe o que eu odeio? O que você odeia? Eu odeio. Puta, deixa eu pensar hoje, porque eu tô com tanto acumulado agora. Eu odeio gente que vai pro Nepal. Por quê? Porque que específico. Pessoas que vão pro Nepal acham que voltam mais espiritualizadas. Ah, tá. Aí elas... Ah, eu sou o cara mais espiritualizado. Ou pra Índia, assim. É, ou vai pra Índia, ou Indonésia, whatever. Dia desses eu tomei café com a Janaína, você conhece Janaína Bianchi, que faz um podcast de literatura também, gente que escreve. Ela faz, não, gente que escreve é do Fábio. É do Fábio. Ela também participou, inclusive. E ela foi pra Indonésia, tudo, porque você não vê ela sendo babaca assim. Então não é, assim, uma coisa de... A Jana. A Jana. Usa o nome certo dela, é a Jana. A Jana. Só que, em geral, essas pessoas vão pra esses lugares e acham que voltam melhores do que todo mundo. Porque, eu fiz uma experiência transcendental. Mas esse é o ponto de toda a vida, né? Você acha que fez um bagulho muito foda, você melhor que os outros. Não, você foi pra um país, você comeu aquela comida hiper condimentada. O que são as redes sociais se não isso todo dia? Exato. Não é mesmo? Só que você não fala que fedia o lugar que você ficou, que o hotel era no meio do nada. Você não fala que você ficou com bolha no pé, não sei o quê. Então, se você foi pro Nepal, vai se fuder, filha da puta. Tô com raiva. Caralho. E você, Baroni, que você odeia? Aproveitando o último tema que a gente falou antes desse belíssimo quadro. É. Cara, eu odeio desenhista sem noção. Aê, vamos falar disso. Porque hoje, essa semana, me tiraram do sério. Semana passada, pra quem tá ouvindo. Me tiraram do sério. Tava aí lá, feliz e contente, dá uma olhadinha no newsfeed do Facebook. Daí eu vejo uma frase... O artista de quadrinhos, além de desenhar, se fode pra escrever. Por que roteirista não aprende a desenhar também? Qual é o primeiro problema disso? Você tem o artista de quadrinhos e o arrombado que escreve. Começa por aí. Exato. Segundo, sério mesmo, brother? É. Vamos lá, vamos explicar. Eu respirei fundo 200 vezes antes de escrever qualquer coisa. Olha, fazia tipo uns 3 meses que eu não postava nada no seu Facebook. Foi. E você postou alguma coisa. Foi grave. Depois que eu comentei no post original... Ah, sim, você soltou lá, teve que cuspir lá alguma coisa. E não foi o suficiente pra mim. Tipo, eu tive que escrever, tipo, caralho, estamos em 2017. Sim. Eu tenho que ler uma bosta dessa. Exato. E depois vem o mesmo filho da puta me reclamar que o mercado de quadrinhos nacional é uma bosta. Uma bosta, ai... Que não é levado a sério. Mercado de quadrinhos não é levado a sério. Mas, velho, pô. Roteirista no Brasil nunca. Meu Deus do céu, velho. Se nem você entende o peso das coisas, a importância de você ter profissionais diferentes nessa porra, como é que o cara que vai comprar essa merda depois vai saber? Vai saber. Vamos lá. Me fala. Eu quero que você fale rápido. 3 maiores nomes do quadrinho mundial. Mundial. Mundial? Mundial. Alan Moore, Warren Ellis. Grant Morrison. São 3 o quê? Roteiristas. Tá. Qual que é o maior nome do quadrinho da história? Stan Lee. Pode falar o que for. Roteirista. Ah, Will Eisner, não sei o que, sei lá. Sim. Lenda e tal. Stan Lee é o maior nome do quadrinho da história. Sim. O que que ele é? Roteirista. Tá. Ele é argumentista. Ele é argumentista, é. O Marvel Way é outra coisa. Um dia a gente conta não é sobre... nem roteirista. Um dia a gente faz um episódio, se as pessoas quiserem pedirem, a gente faz um episódio sobre escrever quadrinhos. Comentem se vocês querem umas coisas mais técnicas como ninguém e menos vai comentar, aleatórias. A gente vai ter que fazer. Mas assim... o... Não é desmerecendo o desenhista, de forma alguma. Claro o que, que nós estamos falando é, se existem duas artes envolvidas. Sim. Escrever uma história, montar ambas existem, tal, exigem assim. Esforço, sim. Exigem um aprendizado adquirido, exigem uma caralhada de coisa. Exatamente. Fazer cinema é só o diretor que faz ou ele precisa do ator? Ou ele precisa do diretor de fotografia? Ou ele precisa do... Do editor. Do editor. Ele precisa... Ah, tem cara que faz... Não é o ponto, a questão é, existe trabalho colaborativo. É. O quadrinho pode ser feito por uma pessoa só? Sim. Pode. Tem, o Will Eisner era um cara que fazia sozinho. Não, vamos pegar nacional. Nacional, vamos lá. Porque também a galera adora falar, dar umas cagadas, essas cagadas de regra que entope o vaso. Sim, sim. E fica pagando pau pra Alan Moore. Alan Moore, pra... não sei o que. Fala merda de roteirista nacional. Eu falei nacional. Uma coisa que eu achei foda, que eu me senti muito gênio, que eu falei que o Alan Moore, nas discussões de quadrinho, é a Lady Godwin. É verdade. Porque, tipo, tudo é o Alan... Chamou o Alan Moore e cagou. É. Mas, não, nacional, vamos lá. Danilo Beirute. Beirute. Marcatti. Marcatti. Você tem o Quintanilha. Puta, ó, dá pra puxar muito. Laudo Ferreira. Laudo Ferreira. Porra, tipo, sabe? Tipo, tem gente fazendo os dois maravilhosos. Inclusive, falamos nomes incríveis. Sim, pô, Kiko Garcia, que faz o terror aí, faz seus zumbizinhos lá e tal. Esses são caras que produzem as duas coisas. É. Só que existem desenhistas que não têm a pretensão de escrever. Muitos com que eu já trabalhei falavam isso pra mim. Eu não, que, não quero escrever. Ah, você é polemicão aqui. A maioria das coisas que eu peguei de desenhista que se meteu a escrever é uma bosta. Sim, sim. O desenho fica bonito, a história não faz sentido. É verdade. Tá? É uma merda. É verdade. Porque não é fácil. E normalmente fazem pretenciosamente. Normalmente a galera que reclama disso é porque fala, porra, me fodo pra desenhar. Que escrever é fácil. É. Só que não é. Na hora e que quando você vai fazer isso, um negócio achando fácil, você faz uma bosta. É. E é por isso que eu não desenho. Porque desenhar não é fácil, eu sei que vai ficar uma merda. As duas artes, elas têm o peso igual e a dificuldade igual. Elas exigem trabalho, exigem esforço, treinamento, tudo. Se você quer fazer os dois, parabéns, ótimo, bacana. Você vai ter que se esforçar em dobro. Se você quer fazer um muito bem feito, você vai fazer um muito bem feito. Tanto faz. Aí é a questão do seu esforço e do que você quer fazer. E, aliás, o Frank Miller é um cara que adoram falar, não sei o que lá. O Frank Miller escreve bastante mal. Só que assim, ele tem época dele. Depois que ele foi assaltado em Nova York, ele colou. Ele não escreveu mais nada bom. Nada bom. Ele tem queda do Murdoch, não sei o quê. Uhum. Eu tenho visto cada vez com piores olhos o Dark Knight. Eu tô cada vez gostando menos. Eu gostava bastante, tá piorando. Electra Assassina, essas coisas, muito bom. Depois ele me faz um Holy Terror, essas coisas. Uhum. Então, tipo assim, não é sempre que você vai escrever bem pra caralho também tudo. É, por só melhor que você seja melhor também você escritor, seja. Você vai escrever umas bombas de vez em quando. Apesar que olha o New Game, ruim. Olha o Neil Gaiman, ele tem coisa ruim. É, mas o Neil Gaiman fazendo quadrinho é foda. Grant Morrison tem coisa ruim. Bah, pra caralho. Alan Moore tem coisa impossível de ler. Warren Ellis tem? Tem. Garth Ennis. Ah, o Garth Ennis é um caso à parte porque é o estilo de coisa que ele faz. É, ele é ele muito nunca específico. Decepciona no é, que ele é faz. É isso que eu ia falar. Ele se propôs a fazer três coisas. E são as três coisas que ele se mantém. Ele é o Robert Rodrigues do quadrinho, tá ligado? Se você vê um trailer escrito um filme de Robert Rodrigues, você sabe o que esperar. Exato. Se você espera outra coisa, você é um idiota. Mas também existe um reconhecimento de limitação. Sim. Porque tem cara que reconhece que ele chega até um certo ponto e depois ele não consegue ir além. Sim. Bacana. Não acho demérito algum. Não. Então o cara chega e fala, bom, eu posso fazer isso, esse é o meu poder. Ah, daí você vê um dos maiores desenhistas da história, que é o Jack Kirby. Ele basicamente fez a carreira inteira desenhando. Porém, ele tem na DC lá, os novos deuses lá, sim, aquela coisa que ele escreveu. Bacana também. Tem casos loucos, tipo Jim Starlin, tal. Outro cara que desenhava e escrevia muito bem e tal. Mas tem muita, a maior parte fazia merda enquanto escrevia e desenhava. Porque o ritmo é louco, sim, pra fazer. Então, tipo assim, se você pode ser colaborativo, ótimo. Espaço pra todo mundo. E o post original desse desenhista rendeu pra caralho. Sim, e chamou nomes legais. Sim. Apareceu o nosso querido amigo Lilo Parra, apareceu lá pra dar um... O Omar apareceu. E o Omar é esse que escreve e desenha, porém falou exatamente o que a gente tá falando aqui. Chegou chutando a porta. Não, o Omar chegou com os dois pés. Eu acho. E o Omar é um dos caras mais amáveis dos quadrinhos nacionais. Sim. O Lovecraft. E surgiu mais desenhistas. Parece. Surgiram outros desenhistas com a mesma ideia. Com a mesma ligado? Ideia. E uns caras falando, ah, não sei o que lá, porque eu acho que é isso mesmo. Porque você vai escrever um bagulho, você escrever leva o quê? 20 dias? Nossa. Não, 20 isso? dias. A pessoa que falou isso, eu sei quem que quer que você falou. A pessoa que falou isso falou, escrever leva o quê? 2-3 dias. Mano. Cala a boca. Eu tenho coisa que eu escrevi, quadrinho que eu escrevi, que eu demorei, tipo, sei lá, 3 meses, 4 meses. Pra fazer 20 páginas. Pra fazer 20 páginas. Ah, porque você demorou, porque você trabalha... Porque... Não, eu demorei porque é densa a história, exige pesquisa. Você quer ter uma boa noção? Assina a newsletter do Warren Ellis. Ou tem, que eu ele quero. Ele vive falando, sim, chama Orbital Operations. Nossa, eu quero muito. Ele manda todo domingo. Ah, bacana. E você tem uma ideia de como é a vida de um cara desse, sabe? Sim. E não é fácil. Ó, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu fui escrever a história pra coletânea Rei Amarelo em quadrinhos da editora Draco, se quiser comprar, compra junto com os Reis. Essa história se chama A Boneca. A melhor história da coletânea. Pô, valeu. Mas eu concordo. Não, mas assim, exigiu um trabalho de pesquisa da porra. Por quê? Porque era um Amish. Amish é um povo muito complexo. E, eles têm uma estrutura... E normalmente o que acontece quando um cara que fala uma bosta dessa vai fazer uns Amish doido aqui, ó. É, exato. Só aí vira filme da Dan Sandler. Eu entrei no site da comunidade Amish, que tem um site específico, peguei os nomes, todo nome tratado ali é nome aprovado por eles, porque tem isso. Tipo assim, eu tô falando um dado que você sabia que precisava ser aprovado o nome? Não. Eu descobri lá. Eu fiquei, tipo assim, uns 4 dias só lendo esse site. E era enorme, textos enormes, vendo o que culturalmente era possível trabalhar nessa história. Uhum. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, eu ia errar ao retratar um povo. Sim. Pronto, cagou. Então, 4 dias lendo um site. Só que daí eu tive que pesquisar como o interior da casa de um povo Amish. Como que é a estrutura familiar. Como que não sei o quê. Que tipo de tecnologia eles têm, eles se permitem ter. Sabe? Então, tipo assim, é difícil, demora... E se você não fizer esse trabalho direito, você vai fazer uma bosta de uma história. Uhum. Então, tipo assim, se você é um desenhista e faz isso, ótimo. Só que se você não quer fazer isso, tem um roteirista que tem afim de trabalhar com você. E eu achei engraçado que o cara que levantou essa pergunta, ele ficou... Parecia que eu tava na Twilight Zone, tá ligado? Parecia que eu acordei num mundo bizarro naquele dia. É. Porque daí ele começou a querer se justificar em várias coisas. Ah, porra, não sei o que lá, que é foda isso, é foda aquilo. E o marido mandou uma assim... Ah, porra, não sei o que lá. Que ele falou que até tem uns roteiros, mas não desenhou. Não desenhou. É... Mas porra, também eu não posso ficar pagando pra alguém escrever pra mim. É. Qual é o maior problema que o roteirista tem? Exatamente, conseguir um desenhista pra trabalhar com ele. Conseguir um desenhista que seja fudido que nem você. Sim. Que vai entrar e abraçar o rolê com você, uhum, pra talvez ganhar dinheiro um dia com isso. Exatamente. O tem um roteirista que consegue fazer o quê? Pagar a arte. Acho digníssimo. Não, é maravilhoso. Só que um filho da puta desse me falar isso, não tem uma ideia de como funciona o mercado que ele tá. Exato. Que se ele virar pra qualquer porra de roteirista, o cara vai falar, ó, tenho 20, escolhe. Mas é verdade. Escolhe, o que você quer fazer? Não, é verdade. Se nenhum desses você gostar, cara, fala o que você quer que eu faço pra você. É bem eu tô nessa, tá? Se algum desses quiser, meu... Ah, eu quero uma história com a piroca humana. Beleza, eu faço. Foda-se. É, mas é verdade isso aí, entendeu? E outra, a gente aqui, o cara falou sobre grana, não sei o quê, roteirista não ganha dinheiro no Brasil. Não. E outra, você que vai em feira... Quando a gente ganha dinheiro, ganha menos que o desenhista. Ganha menos que o desenhista. Não estamos reclamando. Que, não, beleza, é por conta da cultura do público. Cultura do público. E não é culpa do desenhista. Parabéns. Bom pra todo mundo que ganha dinheiro, consegue ganhar por página, não sei o quê, e pra gringa. Maravilha, é isso aí, nós queremos isso. Só que seria legal se houvesse um reconhecimento do público aqui no Brasil pra roteirista. Que não adianta você chegar numa mesa de uma Comic Con e falar, ah, autografa aqui pra mim, beleza. Ah, você faz um desenho? Então, não desenhei, eu sou roteirista. Você sente o desprezo na cara da pessoa. Ela faz aquela cara de quem acabou de cheirar um monte de bosta fresca, tá ligado? Exatamente. E daí ela vira pro lado e fala com o amigo, caralho, ela namora mó foda, né? Velho, que vontade de sair de onde eu tô, arrastar aquela pessoa até a guia, abrir a boca dela na guia e pisar. Sim, e acontece, hein? Uma vez o tempo todo. Chegou em um Fast Comics, talvez o primeiro Fast Comics que eu tenha feito, acho que em 2014. Um rapaz chegou com um sketchbook. Ô, faz um desenho pra mim. Primeiro, ele tá pedindo de graça, então vai tomar no cu. Você não tem direito de pedir porra nenhuma. Tem muito desenho, você fica puto com a galera. Tem muito desenho, mas assim, se o cara quer fazer, bacana, ele vai lá e fez. Ó, lógico. Ótimo, isso tudo é diálogo. Só que o cara chegou pra mim e daí eu falei: olha, eu não sou desenhista, eu sou roteirista. Sabe o que ele fez? Ele fez assim, ah tá, com cara de nojo, puxou da minha mão e saiu andando. Uhum. Sabe? Até o mesmo, e contrapartida, tem gente que vira e fala, não, beleza, escreve alguma coisa pra mim. Sim, acho legal. Nossa, e o que então... muita gente pergunta, pô, eu não sei como é que é, me explica. Sim. Aí. Eu adoro gente que é assim, que fala, pô, eu não sabia, tem gente que só escreve, porque tem gente que desconhece. Sim. O que eu acho bacana, sabe? Você chega e fala pra pessoa, fala, pô, aí você dá uns exemplos de roteiristas que só escrevem, né, tipo, não desenham suas histórias, pô, a pessoa já começa a abrir a mente, falar, pô, bacana, existe muito mais nesse universo do que eu imaginava. É. Tem um moleque mais falando, não tem problema, da hora, faz o que você conseguir. É, você cagado, eu já desenhei, eu já desenhei muitas vezes em sketchbook, que a pessoa falou, não, mas desenha alguma coisa aí. É, você já cagou um sketchbook meu, aliás. Ah, é verdade, nossa, e tem só os caras foda e eu, né? Tem tipo Sam Hart, Marcatti. Faz o fantasma pra mim, porra, da hora, valeu. Aí chega o... O Thiago faz um fantasminha de lençol. É o único que é diferente que eu sei. Não deixa de ser uma bosta. E acho que é a primeira página que eu fiz, né? Não, é a segunda. Ah, tá. O primeiro é o Ságio. A primeira página do sketchbook sempre é o Samuel. Porque ele é sempre minha dupla na mesa. Grande Ságio, abraço. Hein? Pessoa mais amável dos quadrinhos nacionais é o Ságio. E aliás, uma dica aqui pra galera que curte pegar sketch. Se você não tem coisas daquela pessoa, quando você tromba numa mesa... Compra o quadrinho da pessoa. Sim. Compra sim. Uma arte dele ali. É. E aí você pede. Sim, exato. Entendeu? A arte do cara tem um valor. Lógico que tem. É o trabalho dele, trabalha, porra. Dele. E outra, pra quem não sabe, a gente paga essas mesas. Sim. CCXP é paga, Fast Comics é paga, Amigos Guia dos Quadrinhos que teve, Guia dos Quadrinhos. Guia dos Quadrinhos, inclusive, é caro. Não vale muito a pena. A gente paga essas mesas. A gente não tá lá de graça. A gente paga isso, paga a impressão, paga material consignado com a editora. A gente paga um monte de coisa. E, a gente tá dando uma de coitadinho? Não. Só que se você vai pedir pro cara mesmo um negócio... Quando você vê gente independente, sabe o que isso quer dizer? Pagou tudo. Pagou tudo. E sabe quanto custa fazer um quadrinho? Você não tem ideia. Você não faz ideia. Ah, o cara tá vendendo a R$15 um gibi que a Panini... Do tamanho do gibi da Panini custa R$5,90. Porque a Panini imprime 50 mil na China. Sai. Exato. 50 centavos cada um. Exato. E o cara que imprime... A gente não consegue pagar nem o frete se a gente imprime na China. Exatamente, exato. E aí o cara distribui em banca, distribuição massiva, paga propaganda, não sei o quê. Bom, são extremos do mercado, ok. É. Só que entenda que tem gente que tá se ferrando pra produzir aquilo lá. Que seja um fanzine feito em Xerox, seja uma coisa assim, o cara tá fazendo, entendeu? É. Então você tem que... Se você quer valorizar o quadrinho do cara, quer um sketchzinho, dá uma olhada. Tem gente que nem folheia. Bônus, bônus. Ficou puto do cu do cara. caralho, aqueles filha da puta que fica fazendo discursinho, eu apoio o quadril nacional, não sei o quê. Aí vira na, o mesmo lazarento vira na sua mesa e fala, essa porra tá cara. E você apoia mesmo, não? E outra que eu ouço muito hoje em dia, quanto tá? 20, exemplo. Tem na Amazon, tem. Ah, eu compro lá que eu compro mais barato. Boa, legal, acho legal que você se interessou pelo negócio tudo. Mas pelo menos tem a educação de não me falar isso, né? Porque eu gastei pra estar naquela mesa, na CXP eu ouvi muito isso. De amigos, inclusive. Vou ser sincero. Ah, e assim, é legal, né? Eu não vou ganhar dinheiro. Eu não vou ganhar. Basicamente é isso. É que o Thiago, ele tem um livro. Livro vende na Amazon. Não, eu tenho o livro e tenho alguns quadrinhos que tem na Amazon. Independentes não tem isso. Independente não só tem. Só por editora vocês entram em lojas. É, exatamente. Que é outro rolê, é um bagulho maciço. E não tem que comprar por dó, não é isso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando, se interessou pelo material do cara, gostou do desenho que você viu na capa, tudo, folheia, vê se te interessa. Compra o negócio, apoia a arte do cara, aí você pede o sketch. É. Porque, tipo, eu acho que você vai lá, pega uma arte de graça do cara e depois você vai jogar aquele caderninho no canto e aí. Sabe, a gente vai tomando. Eu acho que depois disso a gente tem que ficar um tempo sem falar de quadrinho, que a gente deu meio com uma bronca. Não, mas é uma bronca mesmo, sabe por quê? Porque, tipo assim, a gente tá virando o mercado, mas a gente tá engatinhando no mercado. E o problema é que essa postagem que você falou... O problema tá de dentro, né? É, exatamente, o problema tá dentro do cenário. Que enquanto tiver gente com esse pensamento, e a gente sabe que tem mais gente assim... Nossa, teve um cara doidíssimo lá que chegou no desenho falando, ah, porque é mais fácil ficar pagando de escritor culto fodão. Sim. E falar que desenho é uma bosta. Nunca falei isso, velho. E se você conhecer um cara que fez isso com você... O que é que tem um botão no Facebook que é matar? Aí não, você clica, a pessoa morre. Se alguém fez isso com você também, esse cara é um babaca. Não, exato. É um filho da puta. E você não pode levar todo mundo que faz a mesma coisa que ele por ele. Por ele, entendeu? Exatamente. Cada um é de um jeito. Porra. E vou ser sincero. De todo mundo que eu posso considerar que são amigos e colegas de trabalho do mercado nacional, não tem gente assim. Não tem. Tem gente assim que tem? Tem. Existe. Lógico. Sim, lógico que existe. Tem pilantra em tudo quanto é lado. Tem merda existe em qualquer lugar, inclusive dentro de você. Só que a questão é que, tipo assim, assim, se o cara fez isso, ele tá errado. Sim. Então acabou, sabe? Assim, então. Então é nessa nota austera que terminamos o episódio de retorno. E onde as pessoas podem encontrar a gente? Eu sempre esqueço essa porra, que bom que você lembrou. Então. Bom, tem no site que você está ouvindo, se você estiver ouvindo pelo site. Aliás, dicas, se você está ouvindo pelo site, não dá o play, larga lá. Porque tem uma coisa chamada servidor. Às vezes ele atualiza no meio do seu play e vai parar e vai começar de novo. Vai dar pau, vai cortar do nada, sabe? E a pessoa quando eu não corto do nada a gravação, às vezes é o servidor, tá? Ah, tá. Então, tipo, faz o download, assina no seu negócio de podcast favorito, se você usa. É ruim usar o player do site, já dou essa dica. Mas se você estiver no trabalho e for o único modo, usa. Faz o download. Mas é que tem... Tem botãozinho ali do lado, baixar. Depende da empresa da pessoa. Eu sei, é travado. Não consegue fazer download. Deixa pra vir depois ou não ouve? Isso não é um site.com. Sim. Nós estamos no Facebook. Isso não é uma página. Uhum. Nós não estamos no Twitter oficialmente. Nós estamos como empresa. Nós vamos fazer isso um dia? Não. Não, né? Não precisa. No Twitter. Eu não você consigo fazer segue... sucesso nem como eu vou fazer sucesso como. Você penou fazer um Instagram Stories no meio da gravação. Bom, tá. Nós temos perfis pessoais, @tpzanitik, @barone. Isso em tudo. Com E. Pelos nossos nomes você encontra a gente em Facebook. Os caras é fácil achar Facebook, no Facebook, Instagram. É que o Twitter ele tem um endereço específico. Então são esses. Onde mais a gente tá? Só aí, né? MySpace, Orkut, Flickr. Flickr eu nem sei o que é. Então estamos nesses lugares. Exato. E você pode procurar em iTunes, aqueles apps de Android de podcast, que a maioria deles usa a base do iTunes, então se o iTunes tá lá, procura isso não é um podcast e assina lá. Isso. Se você tiver um Windows Phone, você tomou no cu, é mais difícil. Mas aí não, o errado é você, não é a gente. Exatamente. Eu já tive um Windows Phone, eu sei a dor. E você pode falar conosco também pela caixa de comentários desse post. E no e-mail. E você pode mandar um e-mail para nãomande1@gmail.com. Eu disse que a gente ia ler o primeiro e-mail que a gente recebesse aqui, o primeiro foi do Ayrton, então não vale. Aí, Tomarinho, se fudeu, seu trouxa. Quando outra pessoa postar, a gente lê. Gente. E é legal que... faz tempo que eu não vejo e-mail. Será que tem algum? Acho que não. E é legal que você pode fazer comentários anônimos no site. Você pode inventar nomezinhos, como algumas pessoas fazem. Tem o fiscal de podcast Motorista de Cabify. Tem uns negócios assim. O fiscal de podcast, eu acho que é o Ayrton mesmo. Pode ser. Não, o Ayrton, o Ayrton não conseguiria pensar em fazer ele coloca o nome dele. Oh, fora que ele é o fã celebridade, né? Então ele tem que botar o nome, né? É, exatamente. Tá. Eu queria saber quem é o fiscal de podcast, então. Conta só pra gente. Se você for o fiscal de podcast, coloca o número do seu RG. Manda uma mensagem pra gente na página do Facebook, que é inbox, daí ninguém vê, tá? Então é isso, e olha só, até semana que vem. Aê, delícia! Puta que pariu, agora a gente vai emendar a gravação, tá? Tá bom. Tchau! Puta, isso aí nunca vai mudar, né?